Levada de sucesso. Especial de carnaval para você, oferecimento Romeaça, número 1 imóveis na Bahia, melhor comprar aqui, casarinha Pneu, tô ligado, por R$360, são 6 dias de carnaval, com pizzeria, Guigui Gueto, Márcia Freire, Pimenta, Beto, e informações 267-6686. Na Piatã até o meio-dia, vamos lá, gente! Seis, sucesso, informação e presente para você! 94,3 Piatã. Daqui a pouquinho todas as informações do circuito e tudo que vai rolar hoje. Salvador, Bahia, Piatã. A rádio da gente tem sucesso, olha só! Já tá rolando aí o carnaval da Bahia, galera! 10h22, tudo aqui na Piatã pra você! Falar hoje com Levi, hoje tem Levi e Mateuzinho lá no circuito Barrondina. Tudo do carnaval pra você aqui na Piatã. 10h23, os 10 compromissados. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente! Você ficou de amor. Vou te tirar da cabeça. O que passou já passou. Você pra mim já era. O telefone tocou. Já fui. Vou pra gandaia, oh. Essa noite vai rolar. Vou pra gandaia, oh. Hoje o bicho vai pegar. Vou pra gandaia, oh. Essa noite vai rolar. Vou pra gandaia, oh. Essa noite vai rolar. O bicho vai pegar, pegou! Hoje o tal fala da Fantástica Festa, Chama da Paixão, levada de sucesso especial de carnaval pra você. O oferecimento Romelso, Casadinha Pneu, tô ligado por R$360 no último sabadão. Piatã FM. Boa, gira, gira o sol. Daqui a pouquinho tem Chica Pé pra você. Levada de sucesso especial de carnaval, se liga aí, galera. Outra pessoa. Mais aroma, um sabor especial. Café América moído na hora. É muito melhor. Vai no bolo, na receita do purê. Também na torta, no recheio com prazer. Faça a vida saborosa com amor. Faça mais gostoso com puro sabor. A margarina que é puro sabor. Na boca da menina. Puro sabor. Tudo assim do salgado. Puro sabor. Porque é feito com amor. Puro sabor, tudo fica mais gostoso com puro sabor. Pureza e sabor na sua mesa é a margarina Puro Sabor. Eu vou fazer amor com meu amor, eu vou amar de camisinha. Se vai fazer amor com seu amor, se vai amar, só vá de camisinha. Não interessa se você é bonitinho, não interessa se você é bonitinha. Pode se abraçar, pode se beijar, mas se vai amar, só vá de camisinha. Na hora de fazer amor, só vá de camisinha. Na hora de fazer amor, só vá de camisinha. Na hora de fazer amor, só vá de camisinha. Na hora de fazer amor. Se vai amar, só vá de camisinha. Secretaria Municipal da Saúde, Prefeitura de Participação Popular. Na hora de fazer amor.